Canyon. Espero que quando o grande amor de sua vida for embora, deixe em sua memória um retrato 3x4 de Noel Rosa. Pois apesar de ser nostálgico, é feio e não serve pra nada. Mulher, em mim se fizeste um estrago.